o duelo. Nos bosques de Vincennes, o dia amanhecia. Chateau Renaud e Debré, as testemunhas de Albert, estavam em um lado do pequeno campo onde ocorreria o duelo. Do outro lado, Maximilian Morrel e seu cunhado Emmanuel, marido de Julie, esperavam os contendores. Como mandava a tradição da época, serviriam de padrinhos das partes. A fisionomia de Monte Cristo estava séria e ele parecia pouco à vontade. Aguardava a chegada de seu adversário em grave silêncio. Albert chegou com 10 minutos de atraso e desculpou-se. Quero falar com o Conde de Monte Cristo, disse com voz rouca, mas que todos ouçam o que vou dizer. Todos se reuniram na pequena clareira e Albert, levando a voz, falou: Não esqueçam o que vou dizer, mesmo que isso pareça um tanto estranho. Estamos ouvindo, disse Monte Cristo. Desejei matar o Conde de Monte Cristo porque acreditei que ele havia caluniado meu pai, mas ontem minha mãe revelou-me todo o passado de Morcerf, ou melhor, de Fernand Mondego, o pescador de Marselha. Por isso, embora me seja penoso entrar em detalhes sobre essa sórdida história, quero pedir desculpas publicamente ao Conde de Monte Cristo e rogar-lhe humildemente que me desobrigue de enfrentá-lo num duelo em que não se fará justiça, qualquer que seja o resultado. Monte Cristo adiantou-se com lágrimas nos olhos. Não conseguiu dizer nada, pois sua voz estava embargada. O jovem prosseguiu. Desejo ainda estender a mão para o conde e reafirmar meu pedido de escusas. Ambos apertaram-se as mãos longamente. Em seu íntimo, Monte Cristo agradeceu a Mercedes por ter revelado ao rapaz as razões que culminaram com a denúncia de Fernand Mondego. Mas se alguns de meus amigos aqui presentes acreditar que me falta coragem para duelar, estou pronto a dar satisfações agora mesmo, proclamou Albert. Eis o leão rugindo, demonstrando nada a temer. Bem se vê que é filho da brava Mercedes. Enfim, estou livre de um fardo quase impossível de carregar, pensou Edmond Dantès, um pouco mais tranquilo.